Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que os inimigos caírem, por cabelo dos teus pés, ó Rei. Domina, Senhor, em poder. Teu povo se apresenta em adoração, com ornamentos de luz, o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá, sacerdote eterno, Melquisedeque. No dia da tua ira, os reis se prostrarão diante de ti. Domina, Senhor, em poder. Teu povo se apresenta em adoração, com ornamentos de luz, o orvalho da tua mocidade. A tua direita ferirás os reis, julgarás as nações com justiça e paz. Orvalho da tua mocidade.